vai ocupar o meu lugar. Posso te mostrar que o meu amor nunca vai te machucar. E passa o tempo que passar, eu tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você. Me dê outra chance que eu vou te mostrar. Ninguém vai ocupar o meu lugar. Posso te mostrar que o meu amor nunca vai te machucar. E passa o tempo que passar, eu tô correndo o risco sério de viver pra sempre.